Você está ouvindo o Paranerdia, um podcast para nerds. Saudações vampíricas, queridos ouvintes, aqui é Alexandre de Master e este é o 170º episódio do Paranerdia, um podcast para nerds. E solta as crianças, Jorge! E neste episódio 170, estou aqui mais três dos meus asseclas para falarmos a respeito de uma série maravilhosa da Paga Nós, só que com um convidado muito especial, que é praticamente o protagonista desta série. Tem gente que diz que não é, mas eu quero que essas pessoas se lasquem, que ele é o protagonista dessa série. Estamos falando, obviamente, de Castlevania, da Netflix, ou também conhecido nos meios mais obscuros como Castelo da Vânia, né? E para falarmos aqui sobre Castelo da Vânia, eu trouxe ninguém mais, ninguém menos que a minha Alucardzinha do coração, Madame Dona Cersara. Fala, oi, coisa gente, fofa. Oi, gente, tudo bem? Óbvio que tema vampírico, Cersara está aqui, como sempre. E óbvio que quem introduziu essa piada idiota do Castelo da Vânia no grupo foi você. Exatamente! Né? Então vamos dar o crédito a quem o crédito é devido, né? É. Muito bem. E também para falarmos a respeito do maravilhoso Castelo da Vânia da Netflix, eu trouxe aqui minha Vampire Pai do coração, Madame Ana Lúcia Letier, Joaninha Trecker, Pincamina Pai, e agora Vampire Pai também. Fala, Aninha. Eu me tornei uma acumuladora de nicknames. É, daqui a pouco eu vou gastar um episódio inteiro do Paranerdia só para te introduzir na conversa, né? Tá, e eu nem fiz a abertura, que seria olá a todos, e o meu primeiro Alucard estava em Vampire Hunter D. Ninguém vai saber do que se trata. Olha, que bonito. E para falar a respeito de Castelo da Vânia, porque, acredita se quiser, teve quadrinho desta beleza de obra, apesar do quadrinho não ser tão belo assim, eu trouxe meu especialista em quadrinhologia de estimação, o senhor Matheus HQ Menvalli. Fala, Teteuso. O meu trabalho nesse episódio vai ser extremamente fácil, porque apesar da franquia ser enorme, surpreendentemente tem pouquíssimos quadrinhos e mangás de Castlevania. É, mas tem um certo assunto de um certo criador desse seriado, que aí o senhor vai ter bastante papo para falar, né? Mas vamos falar dele daqui a pouquinho, né? Fofoca. É fofoca, né? Mas tudo bem. E só para completar o que a Vampire Pai falou, eu conheço Vampire Hunter D. Se você não conhecesse, eu ia ficar muito decepcionado, sabe, Sara? Mas tudo bem. Vamos dar boa noite aqui ao senhor Pensador Louco, que apareceu, muito bem. E temos um El Momo, que eu ainda acho que é da galera da Sara, porque ele comentou que fofa a Sara. Então, deve ser da trupe da Sara, mas também. O trauma é grande, hein? O trauma é forte. Mas não estamos aqui sozinhos, porque eu só trouxe até agora a minha curriola, né? Minha gangue, meus asseclas. Mas o papo não está só com esses três Minions. Nós trouxemos para falar de Castlevania da Netflix ninguém mais, ninguém menos que Drácula Teps, né? Vlad Drácula Teps, ou também conhecido no submundo da internet como o senhor Luiz Nunes, o Artmaker e a voz maravilhosa deste personagem. Fala, seu Luiz. Olá, pessoas. Quanta gente bacana aí, hein? Pelo amor de Deus. Que resposta você jogou pra mim, Ale? Vou dizer uma coisa pra você. Mas nem quando eu entrei no tiro de guerra, que não era exército lá em Marília, eu fui sabatinado por tanta gente. Pra quem não sabe... Tô à disposição de vocês. Beleza. Para quem não sabe, estamos gravando pelo YouTube. Você que é ouvinte do Paranerdia deveria assistir as lives do YouTube com as gravações do episódio. E aproveite que é um fato que está acontecendo quase inédito, que estamos todos com câmeras ligadas, menos a Cersara, porque ela é tímida. Tá? Então, não, quem quiser... porque mamãe tá fazendo faxina. É isso aí. Porque quem quiser conhecer a careca lustrosa do senhor H.Q. Men e a cara linda e maravilhinda de Dona Ruiva, Dona Ana Letier, esta cara de bunda desse seu apresentador e a carinha linda e fofa com a barba grisalha do senhor Luiz Nunes, faça o favor de ver como foi a gravação no YouTube, lá no Paranerdia TV. E também, falando em YouTube, se vocês têm vergonha na porra da cara de vocês, vão assinar Luiz Nunes Art Maker, que é um dos canais mais sensacionais que tem no YouTube. Muito obrigado, tá? Bom. Então, voltamos daqui a pouquinho para falar a respeito do Netflix, né? Do Castelo da Vânia da Netflix, depois dos recadinhos. Senhoritas, ouvintes do Paranerdia, aqui é Jorge, seu editor, que deveria ter participado desse episódio, mas por motivos pessoais não pôde. Estou trazendo hoje os recados, apenas os recados, infelizmente. Seu Nunes, um grande abraço. Vamos lá, para quem quiser fazer aqueles comentários marotos no site, basta dar um pulo lá em www.paranerdia.com.br, que finalmente está consertado. Eu consegui fazer isso. Pra quem quiser mandar aquele e-mail maroto com as vídeos respostas iguais ao nosso querido Elias Passos Tenório, basta mandar um e-mail para paranerdia@paranerdia.com.br. Você que quer mandar aquela tweetada marota, basta ir lá no Twitter em @paranerdia, que tá tudo certo. Pra você que tá lá no Facebook, basta ir na página facebook.com/paranerdia. Você que quer interagir conosco, conversar conosco sobre as pautas, sugerir pautas, por que não? Aí vai depender do Nerdmaster se aceita ou não, né? Vamos lá? Basta ir lá no Telegram em t.me/paranerdia que você entra lá no nosso grupo de ouvintes. Você que quer ver as gravações aí, as lives com as gravações dos nossos episódios e também alguns outros vídeos de alguns outros quadros do Nerdmaster, basta ir em youtube.com/paranerdiatv. E você que quer colaborar financeiramente com o Paranerdia, basta ir em dois endereços: apoia.se/paranerdia ou picpay.me/paranerdia. Com apoios a partir de R$1, que hoje em dia não vale mais nem um pacote de 10 balinhas, você vai ajudar o Paranerdia a se manter com toda a certeza desse mundo. De resto, agradeço a você que está ouvindo este episódio e ouça, porque está muito foda. Estamos de volta. Então, beleza, Castlevania da Netflix. Data de lançamento, 12 de julho de 2017. Criado, produzido e escrito por ninguém mais, ninguém menos que o Sr. Warren Ellis. Por favor, Matheus HQMan, meu especialista em quadrinhos, quem é o Warren Ellis na fila do pão? Bom, Warren Ellis, ele é primariamente um escritor de história em quadrinhos que está aí há muito tempo, né? E ele passou pela Marvel, passou pela DC, fez coisa independente. O cara é muito prolífico, o cara está aí há um tempão. Alguns títulos que ele trabalhou nos X-Men, ele trabalhou com o Homem de Ferro naquela minissérie Extremis, né, que redefiniu totalmente o Homem de Ferro, principalmente para o universo do cinematográfico. Né? Ele passou pelo Hellblazer, né, com John Constantine, numa fase que foi meio polêmica por causa da história Atire, né, que foi inclusive cancelada, porque tratava de assassinatos em escolas, né, americanas, com aqueles atiradores em escolas americanas. Né? Uhum. O cara fez muita, muita coisa em quadrinhos, muita, muita coisa de qualidade, né? E também fez coisa para cinemas e séries, como o Red. Né? Ele fez Red especificamente para ser transformado em filme depois, que é aquele Aposentados e Perigosos, né? Sim, sim. Né? E séries, muitas séries para Vértigo que tratam de temas mais maduros, como Transmetropolitan e Frequência Global, por exemplo. Você concorda comigo que duas das melhores obras do Sr. L seriam Planetary e Authority? Concordo bastante. É, porra, é Warren Ellis, o jeito como ele faz super-herói, cara. Assim, o Garth, em comparação com um contemporâneo dele, que é o Garth Ennis, o criador do The Boys, né? Por exemplo. Uhum. Garth Ennis odeia super-heróis. Tudo que ele faz é uma forma de desprezo em relação a super-heróis, né? Em compensação, os super-heróis do Warren Ellis são apaixonantes, inclusive entre si. Que eu digo meia-noite, né? Né? Mas o Warren Ellis, ele trata os super-heróis com um pouco mais de realidade que o Garth Ennis. Porque o Garth Ennis bota veneno em tudo, né? Eu diria que o Warren Ellis bota pimenta em vez de veneno. Né? Muito bem. E como nem tudo são flores no paraíso das histórias em quadrinhos, teve polêmicas com o Sr. Ellis, né? É, há um tempo atrás, aí uns 2 anos atrás, ele foi acusado de assédio sexual. Ainda está respondendo processo. Né? Pelo que eu sei do caso, é possível que ele seja realmente uma pessoa assim meio... Ele é culpado, né? Mas eu prefiro deixar isso para que a justiça lide. Eu só posso dar a minha opinião. Mas... Tá, ótimo. É que aparentemente não foi um caso isolado só, né? Tem várias reclamações de funcionários falando sobre assédio, falando sobre assédio moral também. Então é uma coisa que vai se acumulando, né? É óbvio. Até que agora a justiça vai fazer a avaliação das provas, vai dar o seu veredito, e sendo culpado, carga, né? Pelo que eu pude ver aqui, ele é acusado principalmente de uma coisa que os americanos chamam de grooming, eu não sei se isso tem um termo em português, mas que basicamente seria, ele pegava uma mulher, geralmente muito mais nova do que ele, porque ele já está bem sessentão e tal, né? E ele pegava ela para criar, no sentido de que ele dava toda aquela ajuda, geralmente eram roteiristas novas, né, que queriam entrar na indústria dos quadrinhos, do roteiro e tal, e botava aquela mãozona por trás do ombro, né? Assim, olha, minha filha, eu vou te ajudar, mas aí você me ajuda também, né? Aquele lance meio patético, né? Beleza, então. Aí, o que acontece? Papo vai, papo vem, teve os processos, tal e coisa, mas ainda assim ele ainda está à frente do projeto Castlevania na Netflix, isso pelo menos ainda continua, e segundo reza a boca miúda, né, seu Nunes, vai ter a quinta temporada em breve, né, do Castlevania, é o que todos nós contamos, porque afinal de contas, graças aos deuses da antiguidade, o Drácula voltou. Que afinal quem importa nesta porcaria dessa série é o Drácula, né? Então ele alisa. Né? É, mas é o que importa na série é o Drácula. Afinal de contas, Belmonte, Belnades, Alucard são personagens ótimos, mas o que a gente quer ver é a voz de seu Nunes no Drácula, né? Afinal de contas, é a coisa mais maravilhosa do mundo, a voz de seu Nunes no Drácula. Eu levo até aqui a mão ao coração para lhe dizer que a sua voz é muito melhor do que a voz do original, tá? Muito grato. Nada. Existe uma história muito séria com relação à continuidade ou spin-off, que seja para fazer o fechamento de algumas histórias que ficaram em aberto, que ficaram principalmente... Por que após voltar, o Drácula se refugia? Eu brinquei muito nos vídeos que eu subi batendo papo com os meus colegas de dublagem e agora no segundo também com o pessoal do canal Master Alucard, que são os especialistas em game. E existe uma continuidade já a partir do Symphony of the Night, né? Baseado no dentro desse contexto, porque existem outros contextos na trajetória, vamos dizer, épica desse, aspas, conto, né? Que eu brinquei até de conto de fada, o novelesco que se tornou na série na Netflix, que é o filho da Sci-Fi e do Trevor, né? O que eu fiquei feliz, porque eu vi a foto de propaganda que a Netflix soltou, eu vi no Google isso, hein, HQ Man? Você deve ter visto também. E eu fiquei feliz porque atrás dos dois, que é o filho deles, que eu esqueci o nome, e a menina, tem um Drácula lá atrás. Você comentou que alguns falam que não, mas... eu digo assim, que ele é protagonista pelo tempo de citação do nome dele, né? O tempo todo o nome dele está por trás de todos os assuntos. Tudo gira em torno do Drácula, e o Drácula é a entidade que fez com que todo aquele processo se desencadeasse. Só que tem aqueles que dizem só que não, né? Ô, Matheus... Com relação ao roteirista, que ele, além de roteirista, ele é produtor, né? Sim, é o produtor, roteirista e criador da série. Tem uma série de reportagens aí de alguns meios de comunicação publicados pelo Google, que falam do afastamento dele da série. Por isso ficou pesado a continuidade ou não, e inclusive de outros streams, de outros canais que ele tinha projetos a começar, que em solidariedade, por acharem que é impossível você continuar trabalhando com um profissional que tenha tomado esse tipo de atitude, outros canais também o dispensaram. Eu sei disso. Eu sei que, inclusive, estão tentando impedir que o Warren Ellis continue uma série de quadrinhos que ele mesmo criou, que é a autoral dele, né? Que é Fell, que foi uma série que teve 9 edições e ficou sem terminar. A última edição foi publicada em 2011. E ele quer continuar com Fell. E a série é dele, a série é independente dele, publicada com o dinheiro dele. E até mesmo isso querem boicotar, né? Então, assim, não defendo o cara, né? Se ele realmente, se essas acusações são verdadeiras, ele tem que pagar, mas tem que ver qual é o limite, né, para proibir o sujeito de fazer o trabalho dele também. Eu já vi muitas carreiras brilhantes serem interrompidas por esse assunto. É, o ator Zé Maia, por exemplo, que, putz, né? E outros que tá aí. Fala, dona Ana. É, de uma maneira... Eu, ainda esses dias eu tava discutindo com uma colega minha, que ela é muito fã de Samurai X. Né? E eu acho pouca coisa do material de Samurai X. Eu sei que tem bastante coisa na Netflix, filmes, acho que o desenho também os tem. Os filmes estão na Netflix. Eu não sei se o seu desenho tá, mas os filmes estão. Aí a gente começou a discussão do vou assistir ou não vou assistir? Todo mundo diz que é uma obra incrível, maravilhosa, muito bem feita. Né? Só que toda vez que eu penso, vou abrir, me vem o que eu sei a respeito do autor, né? Que é se você ser acusado de um comportamento sexual inadequado já é pesado, ele envolve pedofilia, que para mim é eu trabalho em vara de infância. Cara, e no caso dele, o pior é que no caso dele foi comprovado, ele pagou multa, ele ficou, acho que se não me engano, uns 6 meses preso. Ah. E o mangá que ele tinha começado do arco final, a Shonen Jump, que é onde sai, tinha travado, mas só que ela não anunciou se ia ser cancelado ou não. Só que vem o porém, como Samurai X é um grande nome... É de franquia, ele consta em muitos jogos de crossover, etc. A Shonen Jump, ela manteve o mangá, só que ele é totalmente podado de marketing, ele é totalmente podado de divulgação, e eles só estão mantendo ele, até onde eu cheguei a ler, por conta da esposa dele, porque Samurai X é feito em conjunto dos dois. Então tá, mas o papo não é de Samurai X, apesar de ter sido relevante, muito obrigado pela participação de vocês. Vamos continuar com o nosso papinho aqui do Castlevania. Seu Luiz, por favor, nos brinde com a sinopse do Drácula, né? Ou melhor dizendo, do Castlevania da Netflix, por favor. Pois não. Quando sua esposa é queimada na fogueira, depois de ser acusada de bruxaria pelo bispo da cidade, o vampiro conde Vlad Drácula Tepes declara que todo o povo de Valáquia pagará com suas vidas. Ele convoca um exército de monstros e demônios que invade o condado, fazendo com que as pessoas vivam vidas de medo e desconfiança. Para combater isso, o desonrado caçador de monstros Trevor Belmont pega em armas contra as forças de Drácula, auxiliado pela maga Saifa Belnades e pelo filho Dampyro de Drácula. Cara, vamos parar o episódio por aqui, né? Já tá bom, né? Vida longa e próspera. Não precisa mais nada, não, né? Acho que não precisa mais nada, não, né? Acho que a gente pode encerrar o episódio por aqui já, né? Não, né? Tá bom. E aí, pessoal, intervenção do editor aqui. Eu sei que os participantes aqui do Paranerdia, quando estiverem em gravação com o seu Luiz, ouviram essa narrativa aí da sinopse e foram pro paraíso. Eu acabei de ir pro paraíso junto agora enquanto editava, gente. Mano do céu, como esse cara consegue modular a voz? Santo Cristo, de volta ao trabalho, gente. Desculpa aí, mas eu precisava fazer isso. Então vamos lá, galera, vamos falar agora do elenco, começando, obviamente, pelo personagem principal e pela força motriz que leva esta bodega desta série adiante, que é o senhor Vlad Drácula Tepes, que nos Estados Unidos teve a voz graciada de Garren McTavish, mas que no Brasil é o que importa, que está aqui seu Luiz Nunes, que é quem manda pau nesta voz maravilinda desta bodega, deste personagem. Sou Luiz, eu quero mais uma vez elogiar vosso trabalho neste Drácula, porque é na minha opinião, eu já teci esse tipo de comentário para o senhor, acho que já umas 14 ou 15 vezes, que é o meu Drácula favorito de todos os Dráculas que eu já vi na minha vida, cara. Porque a voz que o senhor impôs no Drácula é de uma passividade, é de uma ternura, que você não pensa que o personagem vai ter esse tipo de ternura na voz. E tem! É quase como um pai falando para os filhos: se comportem, senão eu vou morrer vocês na porrada. Só que com carinho. O processo de criação de voz na dublagem, ele tem algumas variáveis. A principal delas é a sensibilidade do ator, né, que vai fazer a dublagem. Por isso que, para que nós possamos ser dubladores profissionais, temos que passar pelo processo, primeiramente, de sermos atores, com reconhecimento do DRT e etc. E tal. Evidentemente que se me dessem me incumbisse de dublar um personagem desse vulto na década de 70, quando eu comecei lá na IC, São Paulo, né, eu iria imprimir uma coisa até um pouco superficial, porque você fica mais na vibe daquilo que você está vendo. Mas a escala para fazer o Drácula foi aquela coisa assim, totalmente, aspas, incidental. Tem dublagem amanhã cedo. Foi, evidentemente, bem antes da pandemia, 3 anos antes, né? Em 2009, 2019, né? Começou, foi o ar, né? O primeiro episódio. Ou 2017, eu não lembro. O episódio mais. Foi 2017. Foi 2019. Foi 19, não. O lançamento foi 12 de julho de 2017. Na Netflix? Sim. Bom, quando me escalaram, eu não sabia nem. Era uma escala de dublagem. Cheguei no estúdio e. Oba, beleza, beleza. O que eu vou dublar hoje? Ah, estamos aí começando a dublar um seriado chamado Castlevania. Já fiquei assim, né? E escalamos você para dublar o Drácula. Eu olhei e falei, caramba, é verdade isso? Aí chegou nessa frase, chegou para mim, oi? Como é que é, mano? Que coisa, né? Eu nem queria, imagina. Bom, o Drácula, gente, é um personagem icônico que vem atravessando séculos, né? Porque lá na Idade Média, na virada ali de 1500, 1600, 1700, 1400, até um pouco antes, eu recentemente gravei um livro chamado O Livro Obscuro do Descobrimento do Brasil. A história toda é da Idade Média. Contextualizando a descoberta do Brasil, a forma com que as coisas aconteceram, a grande sacanagem que foi toda essa história, não é? De mesmo clero ali passar por bonzinho e, na verdade, eles tinham a incumbência de acalmar os índios, porque os índios sabiam onde o ouro estava. E a narrativa falando sobre como acontecia a caça às bruxas na Idade Média. Eu falei no meu vídeo, nesses dois vídeos, no primeiro vídeo, eu até perguntei para os meus colegas, vocês sabiam que quem dedurasse o vizinho... Ah, eu vi o vizinho fazendo bruxaria. Ah, eles nem tinham se você estava fazendo um fake ou não. Eles iam lá, pegavam o vizinho, até provar o contrário, já estava na fogueira. Por quê? Geralmente era um vizinho que tinha posses e quem dedurasse ficava com um percentual das riquezas dele. O clero passava para o dedo duro. É mole, cara. Tem um caso. Isso lembra, Tonana, isso lembra muito um certo outro seriado que a gente viu também de uma bruxa sendo destruída, que foi o do Good Omens, né? Do Belas Maldições, né? Que a gente viu lá a dona Agatha Nutter ser destruída só porque ela corria, porque dava vontade dela correr, e porque ela sugeria para as pessoas comer grãos e fibras. Pois é. Vou dizer uma coisa. Um dos casos citados nesse livro, vocês vão encontrar esse livro no e-book. Está lá publicado. O Livro Obscuro do Descobrimento do Brasil, narrado por Luiz Nunes. Um dos casos de vítima que foi para a fogueira, o vizinho dedurou porque ela disse, eu te abençoo, meu filho. Era proibido. Não. Só a igreja podia abençoar alguém. E ela não poderia falar, em nome de Deus eu te abençoo, porque quem era ela para invocar Deus e abençoar o próprio filho? E essa mulher tinha muitas coisas. O próprio filho, né? Quem ela era? Era só a mãe do cara? Não pode abençoar nem o próprio filho. Não, né? Pode. Que coisa... Ela falou, em nome de Deus, eu te abençoo. Não pode, só o clero que podia. Aí entra aquela cena fantástica que acontece lá na virada da primeira temporada do Castlevania. Você falou da construção da calma, eu digo, da sabedoria do Drácula. Uhum. Como a Lisa mesmo descreve, ele era um homem sábio antes de ser um vampiro. Sim. Ele era um cara da ciência de verdade. Talvez até a criação de um Drácula que sugava o sangue das pessoas vem do imaginário das pessoas que queriam condenar alguém para a fogueira, porque ele era um conde de verdade. Digamos Sim. que houvesse acontecido uma vida real de um certo conde que era alquímico, que desenvolvia, como os bioquímicos desenvolvem mais contemporaneamente falando, os medicamentos, não é? Ele fazia isto e as pessoas criaram, de certa forma, uma fantasia. Criaram algo sobrenatural em cima dele para que ele fosse exterminado. Aí esta lenda diz o seguinte, aí entra um pouco do imaginário do Luiz Nunes. Eu vou escrever ainda muita coisa a respeito disso, se Deus quiser. Toda pessoa que tem o conhecimento, que tem a ciência e que publica e que faz e demonstra, assim como os criadores da arte, não morrem. Orlando Drummond acabou de morrer. E o Monjardim também, tadinho. Agora o Mário Monjardim. Acham que Orlando Drummond e Mário Monjardim morreram? Não. Não, no meu existe coração a obra deles, existe aí existe o que eu chamo da fantasia criada a respeito da entidade Drácula para esse Conde Tepes, porque esse Conde Tepes era um cara da ciência, conhecia tudo. Há uma particularidade no imaginário do Luiz Nunes, e cá está, aqui eu digo para que os seguidores do canal de vocês não me condenem à fogueira também, porque eu estou dizendo isso, que eles criaram essa fantasia desse Drácula, e quando você cria algo, e isso vira comentário, e se comenta e se comenta, acaba virando o quê? Uma verdade. A partir Sim. do momento em que se torna uma verdade, essa entidade passa a ter rosto, passa a ter dentes, ele é um sanguessuga, gente! Não pode deixar, você não pode se permitir que ele use a magia dele para te curar, porque ele vai sugar o teu sangue. Quando as pessoas falam da nossa imagem de forma assim, eu diria até obscenamente falando, elas criam um monstro do próprio Luiz Nunes, do próprio Alexandre. Você entendeu o que eu quero dizer? Sim. As pessoas criam monstros para derrubar outros, assim como esses monstros, alguns que são monstros, criam uma personalidade boazinha para que as pessoas o admirem. Nós vivemos dentro de um contexto em que monstros e bonzinhos ficam ali no limiar do muro, né, em cima do fio da navalha, que a gente não sabe quem é quem e o que acontece. Por que são? Drácula é fruto do imaginário. Na época medieval, assim como consequência até do histórico de milênios, até antes de Cristo, criaram-se muitas personagens fantásticas. O mundo imaginário dos contos de fada e de todos os tipos de conto estão povoados. Nós temos aí Alice no País das Maravilhas, nós temos uma série de personagens que surgiram a partir de um imaginário. Alguém pensou, alguém dá uma referência para que nós possamos passar a pensar naquela pessoa, não mais como aquela pessoa, mas do que é dito sobre aquela pessoa. Sim. E hoje, nós vemos fogueiras de outras formas condenando pessoas boas e erguendo trono, botando no trono as pessoas que são realmente maléficas. Drácula é fruto de algo imaginário, assim, segundo a licença poética do Luiz Nunes. Ele era sábio. A voz do original, do Netflix, que traz já trouxe para mim um pouco de inspiração disso. Mas eu gosto de dizer que o semblante do Drácula, ele não é aquele semblante... Ah! Não, ele é aquele semblante calmo que é típico dos sábios. Os sábios não fazem estardalhaços. Mas, como eu digo de mim mesmo, eu sou muito calmo, muito compreensivo, mas não pisa no meu calo, porque senão eu saio dando porrada. Foi o que ele fez. Foi. Entendeu? Uhum. É legal isso mesmo, porque a gente percebe a construção desse Drácula. Ele é o cara que está... Que é distância da humanidade, porque talvez ele já conheça demais dos seres humanos, ele sabe que a gente é complicadinho, bicho, complicado, né? Sim, ainda mais daquela época que não aceitavam nenhum tipo de evolução. Qualquer outra evolução era bruxaria, era uma coisa estranha. Tanto que quem acaba sofrendo a consequência é a esposa, não ele. Ô, Sara... Quando você coloca o daquela época, é só para situar a criação do Drácula. Mas eu digo que é a mesma coisa acontece hoje. É uma coisa assim de contextos atemporais, né? Todas as pessoas que realmente têm o conhecimento de alguma coisa são temerárias. Elas ficam... É melhor... Tem uma frase popularesca aí, você quer ser feliz ou ter razão, né? Uhum. Que faz com que as pessoas se recolham para ser feliz. Porém, eu me recolho para ser feliz, não vou entrar em discussão. Nos meus meios sociais, nos meus canais sociais, há muito tempo eu desisti de me confrontar com qualquer assunto que se refira à política e etc. Porque assim como religião, como futebol, sei lá, é muito fácil de cair em discussão boba, idiota, errônea, por causa de fanatismo. O que? Bom, voltei. Então, você quer ser feliz ou ter razão? Eu diria que o Drácula estava vivendo o ter razão na dele, aí encontrou a felicidade. Quem é aquela mulher que de repente bate, e pior, né? A Lisa bate na porta dele para pedir informação, que ela precisava de mais informação para continuar cuidando do povo. E quando ele percebe, ela percebe no sentido a Lisa, não a visualmente Lisa, percebe o quão importante ela era, ele se apaixona, um vampiro se apaixona. E ela já começa a dizer para ele como ela quer que ele seja. Ele fala, pera aí um pouquinho, você bate na minha porta, pede para você, aí se você acha que eu vou te obedecer, lembra disso? Sim, lembro. Sim. Ela também está na dela, né? Na segurança de que de um objetivo, ela tem um objetivo que é muito claro, ela sabe que ele pode conceder esse objetivo para ela, e ela tem a coragem de enfrentar. Mas aí é que entrou a palavra coragem. A palavra coragem, todos eles sabiam que Drácula era Drácula, no sentido da figura fantástica, e ela vai lá, assim, parece que estava conversando com uma pessoa, e tanto faz. O que impressionou Luiz, o Drácula foi no isso. No caso da Lisa, eu acho que não, o termo certo não é coragem, não. O termo certo é empáfia. Empáfia, não. A pessoa que detém esse conhecimento, cara, é uma pessoa teoricamente destemida. Assim, cara, eu faço qualquer coisa para buscar informação para chegar no meu vídeo e passar informação para o meu público. Sim, cara, ela tinha a missão dela de cura das pessoas e ela fazia qualquer coisa para continuar curando as pessoas, mesmo encarando o Drácula. Isso tornou o Drácula frágil diante dessa mulher, tem força. Exato. A Lisa foi tipo assim, cara, eu acho que o pensamento dela, cara, eu não tenho nada mais o que perder se eu procurar pelo conhecimento dele. O que pode me acontecer é que o que eles falam é uma verdade, eu vou morrer, mas eu vou ter ido atrás do que eu tava querendo desde o início para ajudar as pessoas. E legal. Nós podemos fazer um paralelo com o cara aí que é o assediador aí da própria da produção. todo, inclusive as pessoas, os outros seres em volta do Draco falavam para ele: você tá errado, você não tornou ela uma vampira. Mas lembra a ideia disso? Não era tornar ela uma vampira, né? Quem veio com essa foi a Carmila, né? De querer. Exatamente. Ah, mas por que, que você não. Você estava tão apaixonado por ela? Por que, que não trouxe ela? Por que, que não tornou ela uma vampira se você é apaixonado? Ele foi exatamente porque os indivíduos, a palavra indivíduo, os indivíduos são indivíduos. Eu quero essa Lisa que eu conheci quando bateu na minha porta pedindo conhecimento. Sim. Simples assim. Ele não quer. Eu me apaixonei por essa humana, não foi por uma vampira. Aí, fazendo uma comparação entre a atitude do Drácula, né, com a atitude de alguns vampiros mais modernos da ficção que a gente vê, né? Drácula não tornou a Liz uma vampira por motivos certos, do jeito certo, e o Edward cagou tudo com a Bella. Né? Resumindo, resumindo. Sabe outra coisa que eu senti? Quando a Lisa procura o Drácula, ela não está numa posição de inferioridade, ela está numa posição de igualdade. De igualdade, sim. Cientista falando com cientista. O engraçado, estou lendo aqui os comentários, que por acaso eu gostei do comentário daqui do bonde da Sara, tá? O Mr. Paca mandou o seguinte: o Drácula tem aquela personalidade foda de que parece que sabe tudo sobre tudo, só de você olhar para a cara dele. Ele fala para Lisa: você acha que eu vou te obedecer? A Lisa: ah, acho. Tá, você tá certo, pode entrar. Você achou okay, certo, pode entrar. Aí. Tá bom, valeu. Vamos lá. Só para terminar a lista. Olha. Olha o Drácula aí, ó. Aí. Olha que lindo. Olha a cara aqui. Essa é um olhar do cara de que fala para tua cara assim, tu fala: sim, senhor, por favor, pode entrar. Fique à vontade. Por favor, entre, eu te convido, eu sei que eu vou morrer. Né? Vai, entra, esse vai, aí, não, falar. Esse aí nem precisa pedir para convidar, não. Pode entrar, fica à vontade. Bom, terminando a lista dos elencos, no caso, tivemos como Trevor Belmont o Richard Armitage, no original, e o Sr. Marius Paziani, aqui no Brasil, muito bom, inclusive, cidadão da melhor qualidade, esse Trevor ficou bom para um caraca. Para Saifa Belnades, lá fora foi a Alejandra Reynoso, e aqui no Brasil foi Madame Dona Carla Martelli, né, seu Nunes? Mandou bem pra caramba também. Uma pessoa querida. Muito querida, a gente adora ela. Aliás, pro você senhor... Pode dizer, continua. Desculpe. Para o senhor Adrian Alucard Teps, tivemos lá fora o senhor James Callis. E aqui foi o senhor Renan Alonso. Alonso, né, dona Ana? Alonso. Alonso. O lance do Alonso é um... Doctor Who. Quem conhece Doctor Who sabe o que quer dizer Alonso. Para a Madame Dona Lisa Teps, a muito amada querida do seu Drácula, tivemos lá fora a Dona Jamie Murray, e aqui foi Dona Gisele Fetin, que também fez uma voz, ó. Dona... Show de bola. Você falou da Lisa? Eu pulei, desculpa. Foi Emily Swallow lá fora e Amanda Moreira que é. Amanda Moreira. Não, eu li a Carmila. Você emocionou, você deu uma emoção. É, foi emocionado, foi emoção minha. Carmila, sim, foi Dona Jamie Murray lá fora e Dona Gisele Fetinha aqui. Essa foi a Carmila, não foi a Gisele, a, Lisa, Gisele não. A gente chama Gisele Vequim. Vequim. Então tá bom. Vequim, Gisele Vequim. Um personagem que eu gostei muito, principalmente na última temporada, porque ele foi peça fundamental da última temporada, foi o Conde Saint-Germain, né? Lá fora ninguém mais, ninguém menos que o Bill Nighy, né? Bill Nighy? Você sabe que a voz do Bill Nighy no Brasil sou eu. Ah, claro! Por que não, né? E aqui foi só o Alexandre Marconato. Também mandou bem para um Carvalho. Agora, comenta, por favor, porque esse é o momento da dificuldade para a voz original do Isaac. Ah, é, né? Porque o Isaac, cara legal, mestre de forja, né? Autofagelador e o caramba 4. É, ah, lá vamos nós. É Adetokunbo Micormac. Tomara que eu esteja falando certo. Se não for, desculpa, tá, seu Micormac? Eu acho que aqui... é que porque não duvido. Você acha que eu estou acertando isso aqui? Duvido muito, né? Mas aqui foi o senhor André Gaiani. E eu quero dar um pitaquinho aqui da opinião do senhor Nunes sobre a dublagem do André Gaiani, que eu vi isso comentado no vídeo da primeira parte dos dubladores da Castlevania, tá? Por isso eu estou puxando para cá. Que ele fez sotaque no Isaac, porque o Isaac é um estrangeiro na Terra do Drácula. Então todo mundo está fazendo voz em português normal, vamos assim dizer, mas o Isaac não, ele fala com um sotaque, quase como um angolano, mas não assim angolano, tão cantado, né? Ele fala mais como um angolano, mas não tão angolano. Eu vou ficar fazendo jabá do meu canal aqui. Nos dois vídeos que eu subi, inclusive ontem à noite eu subi a segunda parte, os atores, os dubladores principais, contam como que eles criaram. E o André fala... Eu mesmo, eu já dirigi o André, a maior parte desse elenco passaram assim, por um aprendizado junto a mim, há 10 anos atrás, 8 anos atrás, são dubladores novos, com exceção de alguns que por o Mário Spaziani, foi formado em São Paulo, né? Mas os demais, todos em Campinas. Eles são novos, todos formados pela Universidade de Campinas, curso de artes cênicas. O André... é um desses dubladores que eu conheci praticamente do início da carreira. E, cara, eu assistindo a série, eu ficava perguntando para minha esposa, que voz é essa? Eu conheço essa voz, que voz é essa? Eu até rasguei elogios para ele no vídeo, né? A primeira parte que nós falamos do sotaque dele. Falei, cara, como eu fico feliz de ver um colega fazer um trabalho bem feito. Sim, sim. Sabe. E para terminar a listinha, no papel do Hector, o outro mestre de forja, né? O que traiu a porra do Drácula, cretino, maldito, deveria ter morrido. Tivemos o Theo James no original e o senhor Pierre Bittencourt, né? No Brasil. Muito bem. As dublagens da primeira e da segunda temporada foram feitas pela Dubbing Company, com a direção do senhor Renan Alonso. E a terceira e na quarta temporada já foi na Unidub do nosso querido Wendel Bezerra, direção do Pedro Alcântara. Seu Luiz, o senhor que participou de todas as temporadas, ou pelo menos das mais importantes, teve muita diferença na mudança da Dubbing Company para a Unidub? Olha, o Luiz Nunes começou em São Paulo, né? Então eu tinha já familiaridade com os colegas de São Paulo. A razão de eu estar em Campinas foi porque na década de 80 eu tive um filho em São Paulo que nasceu com problema de pulmão e eu tive que sair de São Paulo. E mudei para cá porque a família da minha finada esposa, a mãe dos meus filhos, é falecida. Ela era campineira e o médico falou, vai embora daqui, vai para Campinas, vai para qualquer lugar. Nós mudamos para cá. Bom, eu fiquei indo e vindo e vindo e fui me afastando. Quando o processo chegou aqui, que foi em 2005, a Paulínia lançou o Polo de Cinema, eu estava dentro da publicidade, dirigindo comerciais, eu tinha uma agência de propaganda... Tive a honra de dirigir o Orlando Drummond em comercial, Dona Fernanda Montenegro e outras figuras importantes. O Polo de Cinema, eu já estava fora do ar, porque você não aguenta mais ir e vir, né? E eles próprios vão esquecendo da gente, que você sai do Rio de São Paulo, não tinha mais nada na época, né? Era só aquilo e acabou. Só aquilo, era tudo aquilo, né? E, de repente, um fornecedor da minha agência de propaganda... que é o dono, senhor, da Dubbing Company, né? É, juntamente com um outro profissional que veio dos Estados Unidos, abriram a primeira Mr. Dub. Aí os dois não se bateram muito bem, tiveram lá suas incongruências pessoais, acabaram saindo, dividiram, e aí foi bom para o mercado de Campinas, porque cada um ficou com um estúdio. Aí passamos a ter dois estúdios. São Paulo, São Paulo passou a condenar o trabalho, qualquer trabalho, fora de São Paulo. Então, havia um cenário bastante, bastante preocupante quando a Netflix começou a fazer essa migração de obras de Campinas para São Paulo. Em La Casa de Papel, a gente foi o primeiro, assim, que, né? Eu fui para lá e falei, ah, meu Deus do céu, né? Mas por lembrando tava... que o senhor Luiz Nunes faz o Angel no La Casa de Papel, outro personagem também, ó, muito bem feito, obrigado. Angel, que é... Uhum. Que o dublo Angel, que se apaixonou pela Raquel em La Casa de Papel e quase foi pro Beleléu, né? Sim, mais ou menos. Né? Muito bom. É. Esse contexto de São Paulo trouxe uma certa apreensão pro pessoal aqui. Por isso, será que... Não... Mas o Luiz Nunes tinha já vamos dizer assim, a convivência com o pessoal de São Paulo. Tanto que quando eles souberam que eu tinha voltado a dublar, a dirigir, etc., já começaram, Luiz, vem para cá, vem para cá. Eu, por exemplo, deixei de dublar muita coisa. Essa onda toda dos animes da década de 1990 e a primeira década de 2000 a 2010, que foi o grande boom dos animes. O próprio Chaves, por exemplo, Marcelo Gastaldi é padrinho do meu filho, é um grande, é um saudoso daqueles que estava do meu lado, ele, João Ângelo, Osmiro Campos, tal, tal, tal. Nós montamos uma cooperativa em 78, no meio de uma greve de dublagem. Então, o pessoal tem um certo respeito pelo Luiz Nunes, mas os meus colegas foram literalmente assim, assustados para lá, para dublar. Só que tem um porém. Eles se assustaram com o processo da dublagem de La Casa de Papel e outras coisas, mas, de repente, a Unidub me contrata Pedro Alcântara, que é um garoto genial, que começou muito criança na dublagem, e tem um pai também, diretor de dublagem, que é um garoto de ouro, gente. Esse menino, ele é incapaz vamos dizer assim, de fazer uma pressão em cima do dublador, como aconteceu em outros casos. As pessoas se sentiram muito bem. Toda troca de estúdio traz apreensão para a gente. Por quê? A mudança de diretor, gente, vocês não têm ideia de como é. A gente cria um personagem de acordo com uma linha de pensamento, embora o dublador, o ator que está dublando, esteja trabalhando em função da obra, tem a opinião do diretor. Ele é o superior hierárquico dentro do estúdio. A saída para Unidub nos deu de presente um diretor chamado Pedro Alcântara. Esse menino assistiu o que nós fizemos em Campinas e perguntava para a gente como você se sente. Então... Pô, rapaz, que consideração, cara. É um consideração, cara, assim, é outra coisa, né, cara? É um respeito. O Renan Alonso é um novato na dublagem. Ele, como a Carla Martelli, o André Gaiani, papapá, começaram há 8 anos atrás. Só que tem o Rafael Kelly também, que não está em Drácula, mas está, por exemplo, em La Casa de Papel, está... Esses meninos, a Carla e o Rafael e outros, eu olhava assim quando eles estavam começando, eu falei, isso aí vai longe, isso aí é bom pra caramba. São grandes atores que vão trabalhar muito bem. O Renan Alonso é um músico que foi estudar artes cênicas para poder entender o que ele fazia, porque ele foi contratado primeiramente pelo estúdio como técnico. Porque é um cara que conhece pra caramba a informática. É um grande contrabaixista, um músico, né? Também estudou música na Universidade de Campinas. Meu amigo, vocês se lembram, por exemplo, do final da primeira temporada, quando o Drácula sobe nas tamancas e vai lá e faz aquele terror todo? Uhum. O Renan Alonso teve a grande ideia, a grande sacada de pedir para mim: Luiz, eu preciso que você faça uma coisa. O quê? Eu vou gravar 3 pistas com a tua voz quando ele... Eu preciso de uma voz sobrenatural. Eu me dublei 3 vezes. Eu gravei um sobregrave, um grave e um grave. Naquela parte da fogueira? Ali ele estourou. Eu fiz a primeira voz e fui trabalhando as outras vozes em cima da primeira voz. Como se abrisse uma tríade musical, né? Uhum. Só que falando. Caraca, mano! E o Pedrinho, que a gente já se conhece bastante, ele já me dirigiu em outros estúdios em São Paulo, no Universal, o pai dele, inclusive, é um dos responsáveis lá, um dos diretores do Estúdio Universal de São Paulo. Ele me entrou em contato assim, cara, mandando uma escala para você em Castelvânia. Eu falei, como assim, Pedrinho? Você me escalou para alguma ponta? Ele falou, não, o Drácula voltou. Eu falei, vai tomar. O Drácula, o filho dele, pô, todo mundo conhece a história de Drácula, de vampiros, espetou uma estaca no peito e acabou, né? Assim, vira pó, morre, já tô, sei lá. Vira peido. Mas não contavam com Saint-Germain. Saint-Germain, espectro da morte. Viva Saint-Germain. Na verdade, espectro da morte é que pegou o Saint-Germain e falou assim, você deixa de ser vinho, hein? Era um dos vinhos bons que eu tomava quando eu não tinha muita grana, Saint-Germain. Ó, vinhozinho sem vergonha, mas é o que eu tinha. Adoro vinho. Aí, Espectro da Morte realmente foi o grande capataz do Saint-Germain, tanto que quando ele termina, mais ou menos aconteceu com ele o que Judas Iscariotes fez, né? Traiu Jesus, depois se matou. Porque o cara falou, porra, cara, o que, que eu fiz, cacete, que merda que eu fiz? Ou seja, ele tinha o conhecimento, mas ele não tinha a audácia de fazer isso, foi... O espectro da morte. Uma coisa, que não uma conseguiu coisa derrubar o nosso bendito Trevor Belmont, né? E foi simples. Uma coisa da história. A passagem, só para fechar o que você perguntou, desculpa, Alê. Só para fechar o que você perguntou, foi tranquila essa passagem. O elenco ficou feliz pra caramba. Foi uma passagem tranquila. E uma coisa que o público ficou feliz é que o elenco se manteve, né? Não trocou de estúdio, mas as vozes não foram trocadas, porque era um risco de que se corria, né? Porque troca de estúdio não poderia ter trocado. Vou te contar o histórico desde o início lá, que foi a partir de La Casa de Papel. La Casa de Papel e mais uns 2, 3 seriados outros lá, quando a Netflix passou a ter um outro tipo de padrão, e os estúdios daqui ainda estavam se preparando para esse padrão, então ela antecipou, falou, não, então já vou mandar para estúdio. Houve estúdios que falou assim, não dublo se for com o elenco de Campinas. O estúdio que abriu as portas para o elenco de Campinas foi a Unidub. E a Netflix falou, eu quero as vozes que já estão nos seriados. Porra, sacou, no mínimo, né? Respeito ao público, né, porra? Claro. Recentemente, eu dublo também um veterinário, Dr. Paul. Dr. Paul faz anos que eu dublo o Dr. Paul. Dr. Paul também estava sendo dublado aqui em Campinas, pelo outro estúdio, né, a UP. E, de repente, me anunciam o pessoal da Centauro, né? Que também eu já dublo lá há muito tempo, entrou em contato comigo. Ô, Luiz, nós estamos recebendo aqui, a partir de agora, vamos ser o responsável para dublar o Dr. Paul, que você dubla o protagonista. Falei, como assim? Né? Fiquei naquela, caramba, né? E contamos com você para nos ajudar a localizar os dubladores principais. Assim, você entendeu ou não? Uhum. Então, esta, houve uma mudança muito grande no cenário depois que o elenco de Campinas passou a assinar grandes obras. O pessoal teve que se render e falar, pera um pouquinho, não é um bando de aventureiro como nós imaginávamos. Eu próprio queimei meu filme várias vezes, inclusive, fui lá no sindicato em São Paulo defender, falando assim, desculpem, vocês me conhecem? Conhecemos. Eu sou um dos responsáveis pela criação dos dubladores lá, pela orientação dos dubladores lá. Então, por favor, não digam, não fiquem não, dizendo agora é uma que sacanagem. É um bando de pirata. Querer chamar o seu Luiz Nunes de aventureiro no, na área da dublagem é uma sacanagem, né? Não, ó, isso é uma coisa que eu não admito, porra. Não, isso é uma coisa que eu não admito. Sara, eu vou dizer uma coisa para você, Sara. Eu próprio passei por dores de barriga lá em São Paulo, porque, como eu disse, na década de 1990, que foi o final do século passado, na virada para esse século, no primeiro decênio de 2000, o Luiz Nunes não estava lá. E quem estava mandando no mercado era a nova geração que fala, quem é esse bosta chamado Luiz Nunes aí? Eu não te conheço. Como é que você disse que já é dublador há 48 anos que eu nunca vi falar de você? Eu falei, porque você não tem cultura. É isso. É um mal brasileiro, isso. Infelizmente, né? A falta de. Ué, eu faço parte da história da dublagem brasileira. Falta de informação no geral, né? O pessoal não pesquisa o passado. Se fecham em panelas, Sara. Se fecham em panelas. Eu tenho até medo do que eu estou dizendo aqui, porque alguns vão começar a me encher o saco. Mas se fecham em panelas. Eu dirijo você e você me dirige. Eu escalo você e você me escala. Eu não estava lá quando teve o boom, que apareceu toda essa nova geração dos dubladores de animes, né? Uhum. E não passei a ser um ilustre desconhecido. Seu Luiz, uma coisa que o senhor pode ter certeza é que aqui o senhor não tem esse risco de ser taxado ou acharem ruim, vamos assim dizer. Porque, por exemplo, temos aqui no nosso chat um senhor chamado Jota Santos, também conhecido como Esquenta Buraco, nas entrelinhas, né? Que ele diz aqui, seu Luiz, que alegria ter o senhor novamente no Paranerd. Isso me deixa extremamente feliz. E sim, eu sou seu fã. Então pronto, o senhor está cercado de fãs aqui, seu Luiz. O senhor não tenha medo de falar o que o senhor quiser, que aqui não tem problema nenhum, tá? Uhum. Ainda tem Luciano Dias dizendo, isso, seu Luiz, taca-lhe a chibata. Então, taca-lhe a chibata, Luiz, não tem problema nenhum. Eu vou acabar com vocês! Não, eu costumo falar que, apesar do Nerdmaster ter a postura aí de ser o paizão do grupo, a pessoa mais velha sou eu. Dos Minions dele, né? Dos Minions. Eu sou de 68, então tudo que eu vi na televisão quando eu era criança, eu era adolescente, automaticamente era dublado. Então, eu acompanhei muita coisa de dublagem, e naquela época, infelizmente, você não tinha o que hoje se tem, ainda que passe corrido num cantinho da tela o nome da equipe de dublagem, dos atores, dos responsáveis pelo som. Hoje nós você tivemos tem essa... nós tivemos que brigar, foi uma luta para pôr crédito do nosso trabalho. O que é justíssimo. Porque vocês dão a alma para os personagens colaborando com o trabalho do original. E cá entre nós, muita série ficou mais famosa, mais forte no Brasil do que seus originais. Por causa que a dublagem nossa salvou muita obra. Sim. Não, e como dizem, a dublagem brasileira, ela é uma das melhores dublagens que tem, exatamente por conta de todo esse trabalho que tem dos dubladores, que são atores, por trás de tudo. Uhum. Tanto que é muito elogiada. Tem muitos países que não é obrigatório ser ator profissional. Você vai lá de Miami. Aquele pessoal tipo de Miami, né? E outros. Ai. Não é só Miami, não. Não é só Miami, não. Não, mas Miami é uma delícia, né? Miami, basta você passar na frente da porta do estúdio de dublagem que você já pode ser convidado para entrar e fazer uma lá, porta, você, né? Assim, nós precisamos dublar em português. Você fala português? Fala, então vem cá. É assim. É, aí sai. Oi, gostosa! Que tal? Que passa? No filme do Hulk, do Marvel Studios. Ou então, tipo assim. Oi, tudo bem? Poder! Oi. Eu vou dizer o nome de um filme que vai dar o melhor exemplo da melhor dublagem que é possível ser feita em Miami, né? Que é Batman e Robin. Ai. Ui, Batman e Robin, cara. Se o filme já não fosse aquela, ó, aquela bosta que é, poderia, né? Poderia ter sido salvo pela dublagem. Mas não poderia, né? Mas resolveram jogar um... Ah, eu tô maluco com o Robin descendo de prancha de surf na porra do prédio, cara. Fala sério, Carvalho. Nossa senhora da porra. Mas vamos voltar a falar do negócio bom? Vamos voltar a falar da Castlevania, né? Que é melhor, não, né? Aí, beleza. Duas temporadas pro Drácula ser desfenestrado. E sim, eu usei de novo a minha palavra favorita, defenestrado. Apesar dele não ter sido jogado pela janela, eu gosto de usar essa palavra assim mesmo, né? Mas aí, uma terceira temporada faz focada na Carmila, né? Que a galera tá mais vendo os planos da Carmila de tentar fazer o reino dela com a ajuda do Hector, tal e coisa. O Isaac também voltando do Extremo Oriente, onde o Drácula jogou ele para tentar voltar para saber o que está acontecendo com a galera para cá. E aí nós somos brindados com a quarta temporada, onde foca-se de novo no trazer o Drácula de volta. Temos a brilhante participação do Senhor Espectro da Morte, o que muito fã de videogame ficou com o furico em chamas, né? Porque não era, era um personagem clássico do jogo, todo, praticamente todas as versões do Castlevania você enfrenta a morte num determinado ponto da história, né? Porque é um dos, entre aspas, aliados do Drácula. E aí ele ter aparecido, né, o Espectro da Morte na quarta temporada com o objetivo de trazer o Drácula de volta, foi a alegria da galera, né, galera? Que fechou! Entrar aquele fundo de criança gritando, Solta as crianças, Jorge! Aí disso, vou lendo aqui mais alguns comentários. Seu Baca, a dublagem brasileira é tão boa que em alguns lugares quem fala mal toma porrada. Eu sou um desses que batem quem fala mal de dublagem brasileira, tá? O Esquenta Buraco com o nosso Jotinha falou: uma coisa que me ajuda a viver mais das séries, desenhos, etc., é também descobrir a cara por trás das vozes. Então aqui está o Drácula. Pronto, o Drácula aqui. Pronto, tá aqui embaixo, aqui, ó. Embaixo de mim aqui, ó. Tá o Drácula, viu? Pronto, tá aí. Um país que não valoriza os mestres e as artes é condenado ao esquecimento, disse o senhor Luciano Dias. Eu concordo 100%. Cara. A própria série Castlevania mostra muito disso, né? Porque, afinal de contas, o que o Drácula guardava de conhecimento no castelo dele era pura ciência. Tinha lá seus pontos de magia arcana, tal e coisa, porque tinha que ter. É o Drácula, ora bolas. Mas, principalmente lá, o que, inclusive, Dona Lisa foi atrás foi da ciência, né? Foi da medicina, não foi da bruxaria, apesar dela ter sido condenada de bruxaria, né? Porque ela tinha engenhocas do capeta na casa dela, né? Mas, o cara viu uma centrífuga... É a mentalidade do inquisidor. A cena que eu acho muito engraçada... Né? A cena engraçadíssima é eu ver um dos padres lá do bispo mexendo numa centrífuga, no que a centrífuga... Ah, essa porcaria mexe sozinha, que é isso? Do capeta! É, do capeta, se tu nunca viu, prometeu, meu filho, o que eu posso fazer, né? Mas aí, Drácula e Dona Lisa estão de volta, seu Luiz. O que podemos esperar de Drácula e Dona Lisa, agora que eles voltaram para o reino dos vivos? Então, No momento que os dois são tirados da paz deles, porque eu me lembro da primeira cena, inclusive eu só vi depois que eu fui assistido, quando lançou, né, a cena, a série uhum. dublada, que eles estão os dois abraçadinhos dentro do castelo, dentro de um lugar, de um mosteiro, sei lá onde, e a força do alquímico lá, do ressuscitador, do portal, né? Do tempo. Isso. Traz ele assim, e os dois começam a ir. A Lisa comenta com ele: ué, que tá com ele? Ele fala assim: eu tô sentindo o cheiro de magia humana. que os humanos estão fazendo? Germani, né? Estão tirando a nossa vida da tranquilidade de novo. Eu tava na minha de novo. Ô, saco, vou ter que quebrar tudo de novo, cacete, né? E aí, aquele... Gente, olha, no episódio 9, tem uma falinha, né? E nós ficamos aqui uns 15 minutos berrando para sair aquelas cenas. Quanto berro que a gente deu. Parecia que nós estávamos... O próprio dublador estava tirando a voz a fórceps. Vocês assistiram aquela porra toda, né? É condizente com a cena, né? Porque... E a cena deles entrando no corpo do bicho lá, né? Do corpo. Gente, que era um meio homem, meio mulher. Ele usava corpos para colocar aquele espírito novo, digamos assim, para fazer. Só que os dois assumem a própria forma, né? Sim. Deles. Ou seja, eu não acho que foi o Saint Germain e o Espectro. Agora eu vou levar flechada. Eu não acho que o Saint Germain e o Espectro da Morte trouxeram eles de volta, não. Eles cutucaram os dois e eles falaram: tá bom, vou lá ver o que eles querem. E voltaram igualzinho, tá? E acabou. Vou lá ver o que é isso. Vou ver o que tá rolando. Você viu o que ele fala? Eu tô sentindo o cheiro da magia humana. Ai, que saco. Vou ter que aguentar essas bosta de novo. Ai, minha roupa no varal. O povo não me deixa em paz, meu Deus do céu. Mas pergunta daqui do nosso chat. Aí a sequência. Desculpa. Fala. O Alexandre M. Costa, o senhor conhece, né? Aquele cara chato que vive enchendo o saco do senhor lá no Facebook. Ele disse que com certeza somos super fãs. E o Jota, o Esquenta Buraco, ele disse: só para saber, eu ri muito com o vídeo no seu canal, o senhor interpretando as ações do game Castlevania. Chique, esse é um não vídeo é? Também que eu ri muito. Muito chique no último, cara, é muito bom. Aquele lá no Master Alucard. E se preparem, eu e o Master Alucard... fizemos uns cortes ali, eu vou lançar um vídeo só focando nessa questão do Luiz Nunes fazendo a voz do Drácula também em games. Olha só. Vem já, semana que vem deve subir. Quem ainda não assinou o canal, por favor, se atualize. Luiz Nunes Artmaker tá aí na sua tela. Já vai lá dar uma assinada. Bem. Começa hoje, link ó, vou no falar. Post. Clique lá no bate no sininho, manda mensagem dizendo que eu sou lindo, maravilhoso, etc, etc. Mas fundamentalmente saiba de uma coisa, eu fiquei um ano para conseguir 400 inscritos, depois mais meio ano para chegar a 700, isso de abril para cá, com eventos importantes como os 50 anos do Spectrum Man, o pessoal que segue Spectrum Man, que são milhões de pessoas, gente. Tem grupos de 30, 40 mil pessoas. Inclusive aqui no Paranerd, inclusive o tal do senhor Alexandre M. Costa, que também encheu muito seu saco, né? Gravar, o Master Alucard, etc. Em 3 meses eu saí de 700 para 2.200. E agora deu uma estacionada, mas eu preciso passar dos 10 mil para cumprir meu objetivo. Que é a conquista! Não, é um projeto sério, gente. No Brasil, como vocês já viram aí, já falaram de outra forma, não se valoriza a arte e o artista. E eu não consigo subir no palco para fazer espetáculo. Eu tive lá na Escola de Arte Dramática, que eu me formei em Arte Dramática pela Universidade de São Paulo, eu tive a presença da dona Fernanda Montenegro, que há 10 anos atrás eu trouxe para Campinas e a dirigi, tive a honra de dirigir essa fantástica atriz. E ela fez um comparativo lá na Escola de Arte Dramática e depois me recordou isso aqui. O palco é o oxigênio do pulmão do ator. Se a gente não está no palco, cara, tudo isso que vocês têm na dublagem é um presente desenvolvido pelo ator, pelo artista, que acontece de verdade na sua plenitude no palco. Ali, de cara com o público. O que eu quero, eu falei aí para os seguidores, eu quero, quando acabar essa pandemia, eu esteja monetizando já nesse... Nossa, do que depender da gente. E trazendo dinheiro para produzir teatro. Eu quero estar com vocês aí, vocês aí que estão conversando comigo, na Luiz, sua cidade, lá falei, no palco. E vocês vão fazer o trabalho comigo. Você entendeu, Luiz, não? Luiz, eu já te falei, prepara um Pix, bota o Pix no negócio que o pessoal vai te dar dinheiro. Você não tá acreditando, você não tá levando fé. Eu tô falando, monta o Pix, bota um Pix na conversa que a galera vai botar dinheiro na tua tela, vai, gente. Vai fazer doação? É, duvido. Você duvida? Eu não duvido nem um pouco. Eu não duvido, não. Eu não tenho cara para isso, eu sou um cara assim, muito comedido. Eu não sei. Bom. Mas, então, gente, o objetivo é, evidentemente que tem um objetivo que é, vocês viram esses dois últimos vídeos? Sim. Do papo, como foi o efeito especial de abertura dos vídeos, como que a gente estava passando a investir. E com receita do próprio Luiz Nunes. Ainda não tenho nada de Netflix, de YouTube. Patrocínio, isso. Você viu que abertura fantástica? Muito boa, cara. Né? Eu tenho dois caras. O Júnior, que foi o cara que topou abrir o canal comigo, de fã, assim, não quero ganhar nada, eu quero te ajudar. Aí o Luiz Nunes, depois de um vídeo que subiu, falou, não, cara, não é justo. Eu não sei usufruir do esforço, do conhecimento, da arte de ninguém, sem nem que seja para retribuir com o dinheiro do seu táxi, para você vir aqui, você, pelo amor de Deus, né? Luiz, presta atenção numa coisa aqui que está importante. O senhor Jota Santos, o senhor Esquenta Buraco, diz o seguinte: cria um Padrim, Luiz. Eu desenho umas canecas para ser usadas como recompensa. E eu te garanto, as canecas que ele desenha são lindas. Olha que chique. Mas o Padrim é uma boa, que tipo, não vai estar aquela coisa que você... É tipo, me manda um Pix, você vai estar oferecendo conteúdo e as pessoas pagando para ver esse conteúdo. E eu quero fazer conteúdos muito bem produzidos. Muito bem produzidos. Sim, senhor. Esses dois então, vídeos... Ó. Tem falhas, porque a gente não tinha recurso para fazer melhor. Entendeu? Uhum. Ô Jotinha, depois você entra em contato com o seu Luiz Nunes. Procura ele no Facebook, que é facinho de achar. Só aliás, procura até Luiz eu Nunes, quero que o contato. Fácil. Até eu quero o contato dele, essa parte de caneca me interessa. Tá do Jotinha, tá? Depois eu te passo o contato do Jotinha. O Jota tá no grupo dos ouvintes do Paranerd, Sara. Dá uma olhada lá, pô. Você sabe que eu não fico olhando o grupo, meu Deus do céu. Bom, fechando lá, o nono episódio tem toda aquela gritaria desgraçada lá pra trazer eles de volta, e o Drácula vem consciente, porque antes dele... Eu digo isso porque antes de acontecer aquela sessão espírita lá de reencarnação, os dois na viagem do tempo já fizeram o comentário. Eu estou sentindo o cheiro de magia humana. Eu acho que já vão aprontar com a gente de novo, né? Aí eles aparecem lá e ali não tem, a não ser os gritos, somem. E quando corta para o final do décimo episódio... Eles estão entrando naquele vilarejo. O Drácula assim, eu quero passar umas férias na Inglaterra com você. Não é assim, não? É, planejando entrar muito bem. Olha só que luxo. Planejando o futuro. Né? Eu e a Amanda, nesse segundo vídeo, que é o fechamento da fala da Amanda, nós falamos sobre a questão do... Ele não quis bater de frente com o filho, eles não quiseram realmente, é uma das conjecturas possíveis dele não ter ido direto para lá. E eu tive um comentário hoje, como vai ser a reação do Drácula quando vê que construíram uma vila em cima do castelo dele, que está embaixo do castelo da fortificação, né? Dos Belmontes. Exatamente. Eu falei, ele vai sair sangue pelas ventas, velho, de novo. Olha, eu não sei não. Do jeito que o Alucard tá indo, é capaz dele deixar pra lá, porque ele vai descobrir que tem um ou dois netinhos. É. a pergunta é, você acha que a Lisa vai deixar ele rodar a baiana? Se vocês se lembram do final da segunda temporada, que isso é quando que Alucard, eu ia falar, que literalmente mata o Drácula só foi morto pelo Alucard porque ele entrou no quarto do Alucard e viu, é meu filho, Lisa, eu tô matando o nosso filho. Quer dizer, o Alucard, entre aspas, é o ponto fraco do Drácula. O Drácula nunca vai conseguir fazer mal pro Alucard. E tem uma mudança. E nem bater de frente com a Lisa. É. E tem uma mudança muito séria no Drácula, naquela reta final, quando o exército dele começa a cumprir com a ameaça dele exterminando os humanos, no semblante dele, ele começa a cair. Ele começa a ficar triste. Eu próprio estava dublando uma cena, falei, cara, esse cara está morrendo, né? Mas ele é Drácula, como é que ele vai morrer por uma questão humana? Ele não é humano. Naquela cena do final do... O próprio Alucard, naquela cena do final da segunda temporada, ele joga na cara do Drácula. Essa tua guerra é simplesmente o bilhete suicida mais longo da história. Aí, Sara... Temos uma pergunta aqui do Alucard. O Alucard percebe a tristeza do pai... Não só a questão dele estar exterminando, que ele não concorda com o extermínio por ele ser humano, esse ser dúbio aí, né, que vocês deram um nome, que eu esqueci como é que vocês chamaram ele. Dampire, né? Ele percebe que o pai não está bem também. Isso também é uma coisa que está dentro das conjecturas. Sim. Aqui temos uma outra pergunta dos comentários. Também o senhor, de novo, o seu Jota do Esquenta Buraco. O nono episódio é um desbunde de áudio e vídeo. Sua garganta deve ter ido embora, não? Me diz se existem técnicas para amenizar o estrago nas cordas vocais. Ah, cara, vou dizer uma coisa para você. Eu dublo personagens muito mais complicados. Aquele do Tony Shalhoub, por exemplo. Não, o Tony Shalhoub, ali eu falo normalzinho, né? Aquilo ali é fantástico. Mas eles maravilhosas vezes não dão mais eu, não. Agora, no Transformers quando... Cyberverse, o meu. Megatron. Aquele tem pior, porque além de ser grave, é a voz rasgada, com drives rasgados. Não! E é assim o tempo todo! Não, eu vou... O Drácula não, ele tem esse grave aqui, do peito. Então, quando ele grita! E nós temos uma... Eu tenho um vídeo no canal que ensina a respirar. É através da técnica de fazer o uso correto da respiração, que você consegue mudar timbres e etc, etc, sem machucar a garganta. Entendeu? Maravilha. No palco, por exemplo, eu no palco, eu já fiz espetáculo em teatros que tem aquelas frisas, lá para cima, e eu tenho uma voz que, graças a Deus, eu aprendi técnica muito bem, né? E conversando naturalmente... Como eu estou, inclusive se percebe nas minhas lives, com a minha voz tem uma presença diferenciada, porque eu tenho uma educação vocal diferenciada. Também, gente, Eu subi no palco com 8 anos de idade a primeira vez. Uhum. Você aprende um dia, não é não? Depois de 60... uma hora tem que aprender, depois de 67, né? Porque uma eu vou fazer 68 anos agora em novembro, né? Então, você aprende técnica. Eu tive na Escola de Arte Dramática na USP uma professora de técnica vocal que preparava o pessoal da Globo. Vocês percebem que não tem sotaque, né? O sotaque tem que ser paulistano para universalizar a linguagem daquela emissora. Hoje eles deixam um pouquinho aí, já aparece um pouquinho do nordestino, um pouquinho do carioquês, mas a linha mestra é o paulistão. Então a gente aprendeu a trabalhar o ar que vem lá de baixo e vai lá para cima. Como eu pus exercícios no vídeo lá no canal, de como fazer a voz do Flintstone, o Fred Flintstone? Fred não, o baixinho, cara. Eu fiz o trabalho. Barney Hubble. É o Barney. O Barney, você traz o ar. A gente brinca que vem lá do Splinter. Você traz o ar lá do Splinter e joga pra cima. Se você estivesse vendo o meu estômago, lá eu deixo lá no vídeo, eu mostro como só com o movimento de uma onda que vem subindo. Então você vai para casa jogar boliche, você tá trabalhando o ar que sobe e desce. Entendeu? Uhum. Maravilhoso. Entendeu? Bom, essa técnica permite que a gente faça essas variáveis de vozes sem agredir tanto. Evidentemente que determinadas coisas... eu estou dublando um vilão num seriado aí que é famoso, que eu estou substituindo um vilão nesse seriado, que estou proibido, severamente proibido, que a gente assina contratos de sigilo para poder... Só okay. Depois que já é publicado, que a gente pode dizer, eu fiz, eu faço, né? Uhum. Que... Eu sou obrigado a gravar 1 hora por dia, porque se eu gravar o dia inteiro, eu não tenho voz, acaba. Eu vou direto para uma cirurgia. Para o socorro. É. Muito bem, então. Senhor Luiz, mais uma vez, muito obrigado pela sua boa vontade, antes de mais nada, pelo seu carinho com os fãs, que eu sei que o senhor é um dos profissionais dessa área que mais adora os fãs que o senhor tem, e o senhor pode ter certeza que o senhor tem fãs, sim, só aqui nessa conversa são 4, entendeu? Imagina, tem mais 5, porque tem um Alucardzinho aqui, que acabou de falar que é seu fã também, que adora a sua voz também. Olha aí. E eu gostaria de lhe agradecer, volto a frisar para todo mundo que está ouvindo esse podcast e que está vendo esta gravação no YouTube, vão no canal do Sr. Luiz Nunes, Artmaker, excelente canal que tem não só vídeos maravilhosos sobre dublagem, mas também vídeos sobre caipirinha de cerveja, pizza de boteco e outras coisas não menos maravilhosas, porque ele não vive só de dublar, tá? Ele também come, como todo ser humano normal. Então tem... e o nome Artmaker significa arteiro, fazedor de arte, até customização de uma velha máquina de costura que eu transformei em mesa da varanda, como cuidar das suas orquídeas, como fazer adubo orgânico para cuidar das suas plantas sem precisar usar química, preparar pizza, fazer caipirinha de cerveja, e eu estou preparando um vídeo sobre minha alimentação matinal, que é uma receita do Luiz Nunes de preparar frutas com cereais, etc. Aqui, ó. É o que eu como Maravilha. Antes de ir para a academia às 6 horas da manhã. É um brinco. Ô, Teteus, eu acho que vamos cumprir aqui o seu desejo, tá? Porque o seu João Olímpio, aqui nos comentários, pediu exatamente a mesma coisa que você me pediu lá no grupo da equipe, tá? Senhor Luiz Nunes, por favor. Peraí. João Olímpio, eu sei que você pediu isso, era a mesma ideia que eu tinha também, mas, assim, eu não sou dublador, o meu fone de ouvido nem é tão bom assim, mas eu fiz umas aulas de teatro, né? E eu gosto, E eu gostaria de pedir para o senhor Luiz Nunes fazer uma interação comigo pequenina. Né? Eu já tenho. É um texto curtinho que eu mesmo fiz a tradução aqui rapidão, né? E eu vou ficar muito honrado se ele fizer isso comigo, porque depois que eu mostrar isso pro meu professor de teatro, ele provavelmente vai enlouquecer também. Né? Oh, trabalho de casa, professor. Coloca aqui no chat aqui o texto. Eu vou colar aqui no chat. Eu não sei se eu consigo colocar os parênteses, colocar os parágrafos no chat, porque ele está tudo... Tá tudo corrido, né? Diferente do que eu escrevi aqui no... Diferente do que eu escrevi aqui no manda bloco uma de notas. Frase de cada vez, Matheus. Manda uma frase de cada vez no chat. Ele pelo menos marca onde é o começo de cada fala. Ah, eu tô vendo aqui. Ah, tá. Eu tô vendo. Richter, você vai fazer, é isso? Sim, isso. Dá pra fazer assim ou eu coloco as partes? É melhor botar as partes. Eu vou botar as partes. Como na dublagem, eu só faço uma leitura e depois eu já saio fazendo. Deixa ele só dar uma lida que ele vai conseguir, Matheus. Eu vou botar as partes para ficar mais fácil. Peraí. Não, do jeito que está aqui dá para fazer. Tá. Claro cortou... que lá embaixo tem uma sequência que não coube, né? Ele cortou a última palavra do texto. Deixa eu botar aqui. Pronto. Essa é a última palavra que cortou, ficou só o D lá embaixo. O que é o homem se não uma miserável pilha de segredos? Mas chega de conversa. Esse defenda-se é do Drácula? É do Drácula. Essa cena aqui é do qual game mesmo? É do Symphony of the Night. Symphony of the Night, exatamente. Quer fazer o Richter? Sim, sim, por favor, vou ficar super honrado. Não garanto que vai ser bom, mas vou ficar honrado. Vocês viram que eu já aproximei o microfone, porque assim, a voz é profunda, vem do peito, então não tem volume, existe só a intensidade. Uhum. Entendeu? Começa. Ok. Morra, monstro! Você não pertence a este mundo. Não foi pelas minhas mãos que eu voltei da morte. Fui invocado por humanos... que desejam me adorar. Adorar? Você rouba a alma das pessoas e as transforma em escravos. Talvez o mesmo possa ser dito de qualquer religião. Suas palavras são tão vazias quanto sua alma. A humanidade não precisa de um salvador como você. O que é o homem, senão um miserável pilha de segredos? De novo. O que é o homem, senão uma miserável pilha de segredos? Mas chega de conversa. Defenda-se! Aproximação da voz. Não, eu não vim me defender. Eu vim ver quão vil é o ser humano. O grande inimigo do ser humano é a própria humanidade. Quando o homem acordar, que esse ecossistema foi criado para que ele vivesse e ele percebesse que está acabando com tudo, ele não ficaria sepultado dentro de um caixão. Ele esse episódio não vai acabar mais não, tá? Ensinaria. Ele morreria de vergonha. Ah! Quisera que todos os corruptos do governo seguissem as mesmas primícias dos orientais e se acabassem e se matassem de vergonha quando descobrissem que fizeram tal traição para com o povo. Ficaríamos livres de todos os políticos. Acabava Brasília. Brasília não sobrava ninguém. E Brasília, cara? É de da Câmara Municipal para Federal. Não salva um. E não é só no Brasil, não. Todo, no mundo. Todo político é bom até ser eleito. Depois de eleito, ele faz o que ele gostaria de fazer. É verdade. Bom, Não. Ah, corta isso fora, hein? Eu não quero falar. Não, não corta isso fora, porcaria nenhuma, não. Vou cortar fora, porcaria nenhuma, não. E mas com Jorge, essa, queridos ouvintes, ficamos. Peraí. O que é que tu quer, Matheus? Eu só quero dizer pro Jorge editar legal a parte lá, cara, porque depois eu não vou. Bom, e ficamos com essa aqui, queridos ouvintes. Vida longa e próspera! You got an Earth Mail. E aí, senhores, senhoritas, ouvintes do Paranerd, aqui é o Jorge, seu editor, mais uma vez. Hoje eu não poderia deixar de fazer aqui o agradecimento aos padrinhos, porque, putz grila, que episódio sensacional, gente. Eu fui pro céu e voltei aqui ouvindo o seu Nunes fazendo as vozes com o HQ-Man, velho. Putz grila. Mas vamos lá, e assim a gente já manda os abraços. Um abraço para Ana Carolina Martins, para a Ana Lúcia Leitier, nossa querida Joaninha Trekker, Arthur Boni, Daniel Rossi, Diego Ferreira Veríssimo, Elias Passos Tenório com suas vídeo-respostas sensacionais, o Emílio da Costa Mansur, o Jota, padrinho do Animesphere também, Léo Oliveira, Lucas Freitas, Luciano Dias, Paulo Libardi, Rodrigo Moquepon, Sandro Cruz lá do Debacast, que também agora é padrinho do Animesphere, Sérgio Cabral, Suelen Nastri, Thiago Teixeira e, por último, mas não menos importante, nosso querido Valdir Fumene Jr. Um grande abraço a todos vocês e até o próximo episódio do Paranerdia. Estamos de volta. Então, beleza? Castlevania da Netflix e o idiota que esqueceu de abrir a pauta dele. Então, corta tudo que eu estava falando até aqui. Parabéns! É que eu esqueci que eu estou no computador do meu filho, em vez de estar no meu computador. E eu esqueci de deixar a aba com a pauta aberta. Dá licença? Não confie nos filhos. O Alucard aprontou comigo. Você não começa com isso não, tá? Eu já falei isso pro senhor. Tu para com isso, tá? Pior que os outros três patetas que estão nessa conversa, daqui a pouco vão ficar fazendo pedido pro senhor. Fala assim como Drácula. Marcelice, fala isso aqui como Drácula. É por isso que eu já dei uma canja de cara, que é pra ficar mais calmo. É, eu tô quietinha, eu tô em paz de Cristo. Tá bom, tá. Bom. Eu vou só fingir que eu tô acreditando. Ela tem que disfarçar porque a mãe tá por perto. Tá bom. A mãe tá fazendo faxina, então ela tá comportada. É isso, Sir Sarah? Então, vamos lá. Continuando em 3, 2, 1. Então, vamos lá, seu Luiz. Diga pra mim, por favor, na voz do Drácula, né? Olá, eu sou o Drácula, eu sou Vlad Drácula Tepes e você está ouvindo o Paranerdia, um podcast para nerds. Se eu quiser improvisar um pouco no meio do caminho, fica à vontade também. Eu não posso usar meu nome primeiro? Pode! Ah, tá. Olá, eu sou Luiz Nunes, dublador do Drácula. Drácula. Tepes. E eu estou aqui no podcast de Paranerdes